Ouçam. Isso aqui eu escrevi pro papo reto. Meu papo é reto. Ouçam. Caneta pra registrar, a luz para a escuridão. Pista feita pra dançar, a caixa feita pro som. A tinta para o pintor, livro pro desinformado. Ódio para o amor, verdade pros aliados. O artista pra arte, a pergunta pra resposta. Revolta pro combate, o jogo só pra quem gosta. Saída pra sair, o ar pra respirar. O papel para o ator, disposição pra viajar. O feijão para a fome, o muito para o pouco. Identidade pro nome, o careta para o louco. Um beijo para o carente, sagacidade na vida. Droga pra ficar doidão, canja pra beat batida. Skate pra dar rolê, amigo pro meu vazio. Tempo pra desenvolver, o fogo para o frio. O ácido para o trem, se a paz vai existir. O preto pro break dance, o mic pros MC. Violência pra nada, a flor é para florir. A paz para a quebrada, e a fora pro MC. Que ainda está por vir, quando vem, vem pra suprir. Com free pra me divertir, é prato pra nunca cuspir. Violência pra nada, a flor é para florir. A paz para a quebrada, e a fora pro MC. Que ainda está por vir, quando vem, vem pra suprir. Com free pra me divertir, é prato pra nunca cuspir. A porta para abrir, a picape pro DJ. A botina para os pés, desobediência pra lei. O rap para pensar, revolução pra acontecer. A voz pra reivindicar, desabafar e vencer. Centro-Oeste pro Sudeste, o Nordeste para o Sul. O preto para o branco, o vermelho para o azul. Defeito para efeito, ciúme pra complicar. Pesquisa para conceito, gente é pra multiplicar. Teclado para teclar, sua boca é pra beijar. Meu ouvido pra te ouvir, esse é pra te impressionar. Memória pra recordar tudo que aconteceu. Seu rap pra me lembrar que quem nasceu pra tu fui eu. Que quem nasceu pra tu. Memória pra recordar tudo que aconteceu. Seu rap pra me lembrar que quem nasceu pra tu. Violência pra nada, a flor é para florir. A paz para a quebrada, e a flora pro MC. Que ainda está por vir, quando vem, vem pra suprir. Com free pra me divertir, é prato pra nunca cuspir. Violência pra nada, a flor é para florir. A paz para a quebrada, e a flora pro MC. Que ainda está por vir, quando vem, vem pra suprir. Com free pra me divertir, é prato pra nunca cuspir. DJ, DJ, DJ, DJ, brother.